querido, só um instantinho que eu vou passar até pro meu celular mesmo, tá? Pra Tá não ter bom. problema. Tá bom, tá bom.